de papel. Porque subia no quadro um pau de giz. E ao pé de ti, papá, sou tão feliz. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1.